Autorizado Natal, nível 370, via Pesolino 0. Decola Pistuma 0, curva esquerda, saída Cuca, transição Zipar. Frequência do controle 19.8, código transponder 5036. Autorizado Natal, 370, decola no 0, curva esquerda, saída Cuca, transição Zipar, Pesolino 10, controle 19.8. 5036 transponde, gol 600. Correto, nós próximo do meu táxi. Chamaremos para o táxi. 600. Livre táxi, você me para em graça, no novembro. Estamos na escuta, destino Guarulhos. G20 para o 6721. 6721, mantenha a MOMA e guarde coordenação com o centro. Guardando coordenação, obrigado. Não entendi. 1781 para Guarulhos, saída da Elpa, viu? Saída da Elpa, Zé Almeida, me deu para Guarulhos. Direto na escuta. Autorizado Caio Romeu Paz, decola pistão 7, curva direita no quadro Axé Caixa Prime, frequência do controle 119.8, código transponder 0160. November Stone, respect, na aeronave está iniciando a rolagem agora, na 17. Acionamento táxi do Rio Norte do Sul da Bolsa. Acionamento 315, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão 0, curva à direita, saída Bael, após a Leda, voa direto, posição Bidev e Oprisk 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5044. Autorizado 360 para Guarulhos, pela rota do plano de voo. Decola 10, curva direita, perfil da El Leda, depois voa direto, transição Bidev, intercepta Oprisk 50. 19.8 é o controle, 5044 é o transponder, o Oceania 63. Correto, leste para acionamento táxi. Chamará. Solo Salvador, azul 4116, livrou na Foxtrot para o táxi. Azul 4116, prossiga táxi via taxiway Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Serrente Alfa, direita, esquerda na Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio 1, azul 4116. Vai transferir 119.8, Zulu, Guilherme. Kilo Quebec Serra, boa tarde, pronto para cópia. Aqui é o Voo de São Paulo, meu 10, decola pistão 7, curva direita no quadro Axé Caixa Prego, frequência do controle 119.8, o código transponder 0123. Número de pessoas a bordo? 02. 02, acionamento e táxi estão vindo no 8.62. Salvador 12-21-70, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera Pistão 0. No ponto de espera, torno 9, próximo ao 12. Salvador 12-21-70. Agora novamente, como recebe? 1-2-3-4-4-3-2-1, confirmo como recebe? 5. Formação November solicita autorização Guarulhos. Não entendi, mensagem entrecortada. Tan 3895 solicita autorização Guarulhos. 3895 aguarde autorização de tráfego. Sente. Rolagem, vento uma centena, 29 de novembro. Quebec Serra, já acionado, livre taxa, chame na papá para ingresso. Caju para o táxi. 320 Aracaju, qual é o poder? 39039. 39, irá seguir a aeronave Airbus, que está ingressando agora via Juliette Now, irá seguir como número 2, ponto para terminar o momento. Aguardando o Airbus, então, como número 2, ponto de espera, torre 186, é isso? Exato. Obrigado, meu amigo, bom serviço. Muito obrigado, bom voo. Azul 4116, no parte 3, para ingresso, parte 1. Azul 4116, mantém a posição, parte 3, ó. Mantém posição, azul 4116. Novembro, decolado 226, agora controle 199, décima 8, bom voo. 198 a hora. Controle, é o Mestre Tesouro? Prossiga. Não foi possível pro de Gebit com o centro? Negativo, chame agora o centro e solicite novamente. É 1285, até no 2545. 2685, 2545. Trip 5489, chame o centro em 1288, ao término 260. 8860, obrigado. 08, boa tarde, Azul November, decolado, não se escuta. Ecos 1 November, mil pés no corredor, chefe. Autoriza o DCT, senhor. Mantendo o número 10, aguardando a autorização para ascensão. Seria pro ideal? 215. 215. Ok, Ecos 1 November. Então, livre, voar direto por seguro e aguarde para acender. Aguardando a autorização para acender 085, o DCT está presente, November, grato. Controle, salva todo, papapá, Zulu, Juliette. Zulu, Juliette, Serra, prossiga. Tá passando através de Farol, solicita o 025. Destino é Valença. Houve uma modificação, vai alternar Ciara Alzember, Charlie Lima. No controle 119.8, código transponder 5446. Autorizado 340 Guarulhos, decola com da 10 com curva direita da El Leda, Bidev aparece 50. 5446 transponder, 198 controle, tanto 3895. Correto, mais procedimento táxi. Reportado. Azul 4116, pode prosseguir o táxi em frente para o gate 01. Táxi em frente para o gate 01, azul 4116. Bono 781 para cópia. Gol no 781 para cópia. Controle Salvador, o gol 1924, decolado na saída Puca Aracaju, cruzando 1500 pés. 1924, submantenha 350, saída Puca, vigilância. São Oscar. Manterá o 350 na saída Puca, o gol 1924. Salvador, 660, 1600, posição 6, pushback acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Reportar ao táxi, 1600. Autorizado a decolar, vem com a centena, 209. Autorizado a decolar, pista 10, até 3661. 1-0. Eco Novembro, livre a sessão 085. Acendendo 085, Novembro. Obrigado, bom serviço. 361. Estacionamento chame táxi, Willi. Voador, tem 361, boa tarde. Boa tarde, 361, subiu, mantém 140, saída Coral. São livre 140, pode voar na Prodilhéus, meu amigo? Pode voar Coral. Direto Coral, obrigado. Ente, Zulu, Juliette, reporte para a descida. Reportará. Boa tarde, o TAM 3154 e informação óptica. 3154, identifique, chega na mar e desça ao 060. Identificou o 060. Salvador, voo no 600, está com 1-2-2 a bordo, autonomia de 2,40, alterna Maceió, ataque. Maceió 12h40, 1-2-8, utilizado táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, estou rindo no 8 decimal 612. Pela Juliette Alfa, para o ponto de espera da 1-0, chama a torre em 1-8-6. 1-6-0-0. Positivo. Passe para o 3154. 3154, prossiga. Voa e TAP. Obrigado. Pode ser pronto, que você vai que mantenha a posição, aguarde para iniciar. Aguarda. Pronto para o táxi, pede a bordo. Gente, livre táxi para ingresso, Vitorino e Júlia. Toma na para ingresso, Júlia. Torre Gol no 600, pronto para o ingresso na 90. Gol no 600, a linha decola pista 10, vento 1 centena, 29. Gente, a linha decola no 0, no 600. Positivo, gente, pode, assim que o mesmo passar, pode fazer simultâneo aqui em coordenação com o pessoal de sala? Bom, companheiro, o agente do solo com certeza está observando aí, ok? Será autorizado posteriormente. Positivo, então. Solo Salvador, está 3895, na posição 8, solicita posicionamento. Juliette, pode estar na dona Sete, tá? É o número 2 para decolar, Vitorino, Júlia, após a rolagem do Bonanza e tal, a linha aí, Matheus. Solicita push e acionamento na posição 8, senhor. Uma mantenha a posição, aguarde para iniciar, será o número 2 no setor. 3, 8, 9, 5, 7. Zulu, Juliette Serra, descida em condições visuais de frequência livre. Nós em livre da colagem aqui do Quebec Serra. Livre da colagem do Quebec Serra. No 648, desce para 2000 pés, 1009, livre LS X-ray. Desce para 2000 pés, 1009, livre o LS X-ray da 10. 648. A passagem de Quebec já está iniciando para a linha metálica. Afirmativo. Minha 00, declaro 37, controle 198, bom voo. Quebec já. Minha 00, 198, controle, bom voo. Quilo Quebec Serra, meu peço para Morro de São Paulo, o corredor Axé, reporta Sala da Barra. Reporta Sala da Barra, Quebec Serra. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 600, decolou. Gol no 600, contato radar, subou 370, saída Fuca. Sobe 370 na Fuca, gol no 600. Gol 924, chame Centro Recife, 1685. 2085 9924. Para o táxi Oceaner 6315, 125 no POB, autonomia 4 horas e 5, alterna Rio de Janeiro, Galeão. Copiado Galeão 45125, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera Torre, 118 decimal 612. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, no ponto de espera 186, Chaner 6315. Direito. Autorizado Push Gate 9, reporte para o táxi. Autorizado Pushback, acionamento, chamando o táxi, igual 1333. Controla Gol 781, boa. Boa, Gol 781, pronto para 4. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, voa direto, posição Bidev, Aprisque 50. Controle 119, decimal 8, código transponder 5067. Do Guarulhos, 360, conforme plano de voo, decola da 10, direita Dael, Leda, é após Bidev, via Aprisque 58. 198, controle, aciona 5067, gol 1781. Só a correção em aerovia é Prisc 50, que é após Bidev, é Prisc 50, mestre para acionamento táxi. Assim, após Bidev, é Prisc 50, chama na táxi, 1781. Bom, confirme, autoriza voar direto Cairo 2500, senhor? Aqui ainda não estou vendo, mantenha mil pés ainda no corredor chá. Afirmativo. Controle, salva. 03, Aerostat, autorizado Saguai no corredor Axé Caixa Pré, quantas milhas? Corredor Axé Caixa Pré, voando mais ou menos 45 milhas. Sobre voo, se possível, em Candeias, Veracruz. Aqui é o seguinte, o Romeu Atalasca, no teste da cola da pista no 7, curva direito no corredor Axé Caixa Prego, frequência do controle 119, decimal 8, e o código transponder 0117. Romeu Atalasca, acionado 0117, decola da pista no 7, com curva direito. Corredor Axé, recebe 1.010. Correto, acionamento táxi 2.9, decimal 62. Ok, 118, 62, hein? decolagem, pista 1-0, Xanem 6315. 1 está passando agora ali a boca do rio e outro está passando para Itapuã. Está ciente, senhor. Não está no visual, mas está ciente. O Célio Afatando, transponder, o último locado foi o 01115, senhor. Mantém? Mantém 0115. Célio Afatando. O Kilo Quebec Serra, atente helicóptero Charlie Alfa Tango, decolado de Ondina, destino Salvador, 500 pés no corredor, ok? Vitor Índia Juliette, atende tráfego com helicóptero Charlie Alfa Tango, de Ondina para Salvador, mantendo 500 pés. Juliette, Ondina, Salvador, helicóptero Vitor Índia Juliette. Centro do Quebec Serra, logo à frente, positivo? Também Juliette Serra, sua frente, o Vitor Índia Juliette autorizado direto, Cairo Lourenço. Cairo Lourenço, autorizado direto, subindo para 2500, Júlio. 2500, afirmativo. O Charlie Afatano já liberou o tráfego do primeiro, senhor. O segundo não está no visual ainda. Gente. Salvador, 3661, passando coral, solicita proa de UNEP. 3661, no serviço será terminado, agora afastado 57 milhas de Salvador, Chamilhéus 1201. Afirmativo, 3661, 60 milhas de Salvador, chama Ilhéus 1201, no serviço ADA terminado. Obrigado, 01, contexto. Estabilizou visual no 648. No 648, 12, no 836. 3895, informa que está no limite da regulamentação. Se puder adiantar para a gente agradece. Mas tudo bem, falando que tem aeronave aí que tá de pushback aí na sua casa, que aí só poderá ser utilizado seu push após o destaque da mesma. Tá, joia, obrigadão, a gente tá na sua escuta aí. Ok. Solo é o 1780. O 1781 seria? 781, perfeito. Gate 3 foi autorizado, repasse para o táxi. Chamarei. Para o táxi, o voo 1333, temos 145 a bordo, 3415 de autonomia, 415 de autonomia, alternando o Galeão. Copiado, Galeão 415, 145, autorizado táxi Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 62. Juliette Alfa, ponto de espera 10862, obrigado, um ótimo serviço, até a próxima. Até mais. Após a passagem do gol, está autorizado, está 3895? Após a passagem, autorizado, por reporte, volta para o táxi. Livre táxi, chama na Papá, Oscar. Torre Salvador, é o Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará na vertical de Itapuã, é o Charlie Alfa Tango. No 600, Salvador. Pista vista, TAM 3154. 3154, reduza para aproximação, chame torre no 836. 86. Ah, vertical do farol de Itapuã é o Charlie Alpha Tango. Alpha Tango, mantém a espera na vertical do farol de Itapuã, guardando instruções, tá na aeronave. Na aproximação normalizada. Ciente. Se facilitar, se eu tenho condições de pousar na 35 e taxiar para 45, Charlie Alpha Tango. Que é critério, o vento é 100 graus com 19 nós, é porte no solo controlado da cabeceira 35, Charlie Alpha Tango. Reportará no solo controlado da 35, Charlie Alpha Tango. Torre, boa tarde, Gol 333, ponte de espera está pronto, decola de imediato se necessário. Os ideias com fins. Copiado, confuso 410, 1117, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. No ponto de espera, torno no 8 decimal 62. Juliette Alfa, vou te esperar no 0, 1862, Bruno. Boa tarde. Passou externo. 3154, agora pista livre, altímetro 69. Claro. O nome 648 da Gol, solo às 4h30, livre à direita, chamando 219. Direita 219, 648. A 3154, pouso autorizado, pista 10, vento uma centena, 19 nós. Deu pouso, da 3154. Vou no triplo 3 após o Airbus da TAM, a linha aí mantém, cabeceira 1-0. Positivo, após a passagem da aeronave que está na sinal, a linha mantém, 1333 da Gol. De quem prossiga via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Primativo Alfa Kilo via pátio 3, 648. Gol 1178. Pronto para o táxi, POB 178, 3 horas, mais vale 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, no solo controlado do Pato 5, é o Charlie Alpha Tango. Alpha Tango livre até o Pato 5, reporte pista livre. Seu solo foi aos 4-8. Reportará pista livre, Charlie Alpha Tango. Boa A3154, solo 49, livre à direita, chamando 21 na décima rosa, solo. Vai livrar direito no 219. 781, boa tarde, na ponte espera. 781, boa, após a rolagem no Boeing da companhia, ali mantém. Após o Belo Lave da companhia, o Boeing, bonito, ali mantém. Zero, tem uso o Charlie Alpha Tango. Gente, frequência livre, Tango. Grato. Uma triplo 3, pista livre, vento uma centena, 20 mais, autorizado a decolar. Autorizado a decolagem, pista 10, bom 333, iniciar. Solo. Solo, Altan 3154, livro 9, 34. 1219, solo. Autorizado.